Vamos então, irmãos, abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 32, do verso 9 até o verso 11. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra, a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, e já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele a matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Irmãos, estamos prosseguindo em nossas pregações através do livro de Gênesis. A passagem que nós acabamos de ler é o registro de uma oração que fez Jacó. Alguns anos já se haviam passado na vida de Jacó, desde que ele, fugindo de seu irmão Esaú, partira para uma terra distante, a terra onde viviam seus parentes, Labão, irmão de sua mãe. Jacó havia servido a Labão por 7 anos, por amor a Rebeca, e mais 7 anos, porque tendo sido enganado por Labão, continuou Jacó servindo a este homem. Depois, por mais 7 anos, com um salário acordado entre ambos. Jacó, a esta altura, já tinha 11 dos seus 12 filhos. Antes ele já havia desejado voltar para sua terra, mas como mencionamos, mediante um acordo com Labão, resolvera ficar mais tempo. Labão havia reconhecido que ele mesmo prosperara mediante o trabalho de Jacó. Reconhecera que Deus abençoara o trabalho de Jacó de tal modo que ele mesmo havia sido indiretamente abençoado. Apesar de Labão ter trapaceado com Jacó, Jacó prosperou. Depois, já ao final de sua estada com Labão, Deus fez com que, miraculosamente, o rebanho produzisse de modo a beneficiar a Jacó em um acordo que fizera previamente com Labão. Depois desta última fase de prosperidade de Jacó, mediante uma especial providência divina, Labão e especialmente os seus filhos se tornaram bastante hostis para com Jacó. E então Deus disse a Jacó que era tempo dele voltar para sua terra. Capítulo 31, verso 13 está escrito, disse o Senhor, torna a terra de teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Deus estava mandando Jacó voltar para sua terra. Lembram-se, fora a terra para onde Deus enviara muitos anos antes a Abraão. A terra onde Isaac permanecera e onde, para onde deveria Jacó retornar para atender, cumprir o chamado de Deus para a sua vida, cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Além das relações familiares entre Jacó e Labão, Labão exercia uma certa tirania sobre Jacó, de modo que Jacó teve que sair sem dar ciência a Labão de que estava saindo. Então, Jacó estava fugindo da presença e da terra de Labão. Labão saiu ao seu encalço, mas Deus previamente advertiu a Labão no sentido de que não fizesse nenhum mal a Jacó. Então, após haver Labão alcançado Jacó, advertido por Deus como fora, novamente entraram em acordo, falaram pacificamente um com o outro, e Jacó, então, continuou o seu caminho rumo à sua terra. Mas, no caminho para a terra de Canaã, Jacó ouviu que Esaú, seu irmão, vinha ao seu encontro acompanhado de 400 homens. Por isso, Jacó tremeu. Jacó teve medo, porque afinal de contas ele saíra da sua terra fugindo de Esaú, porque Esaú queria matá-lo. Foi aconselhado por seus pais a sumir. E alguns anos depois ele está de volta e ouve que Esaú vinha ao seu encontro acompanhado de 400 homens. O que foi que Jacó fez? Ele orou ao Senhor. Esta oração de Jacó que lemos foi feita nesse contexto que acabamos de referir. Hoje, irmãos, nós queremos considerar a respeito da oração do homem que prospera naquilo para o que Deus o chamou. Primeiramente, a sua base era a revelação de Deus. Em segundo lugar, o seu estado era de satisfação em Deus. E em terceiro lugar, a sua esperança era o socorro, o cuidado de Deus. A oração do homem que prospera naquilo para o que Deus o chamou, revela que seu fundamento, o fundamento de sua vida é a revelação de Deus, é a palavra de Deus. Jacó, portanto, iniciou a sua oração sobre este fundamento, o fundamento da palavra de Deus, o fundamento da revelação redentiva que já havia sido feita até aquele tempo. Como nós temos já referido há bom tempo, irmãos, a revelação redentiva, a revelação que tem por objetivo instruir o homem a respeito do modo pelo qual Deus o salva, esta revelação começou no Éden, imediatamente após a queda do homem. E por muitos, através de muitos e muitos anos, esta revelação foi crescendo pouco a pouco. Então Deus se revelou redentivamente, por exemplo, nos dias de Noé. Nos dias destes patriarcas, Deus estava se revelando redentivamente. Deus estava se revelando como Salvador. Ora, através das obras que foram criadas, Deus se revela como Criador. Mas nas Escrituras Sagradas, Deus se revela como o Redentor, o Salvador. Naqueles dias, a revelação redentiva ainda não estava recebendo a sua forma escrita, final, inspirada por Deus. Alguns anos mais tarde, nos dias do profeta Moisés, a revelação redentiva, que já havia começado lá no Éden, começou a ser escriturada sob a inspiração do Espírito Santo. Então, irmãos, foi sob a revelação redentiva, sobre a revelação redentiva que Jacó já possuía, ele iniciou e fundamentou a sua oração. No verso 9 está escrito: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ele estava orando ao Deus que havia se revelado anteriormente aos seus antepassados, Abraão e Isaque. Certamente, toda a revelação que Deus havia dado a Abraão, a chamada de Deus a Abraão, toda a revelação que Deus havia dado a Isaque, eles passaram para os seus descendentes, certamente de forma oral e possivelmente já em forma escrita alguma coisa teria sido transmitida, porém nesta forma final e inspirada por Deus, que começa a ser produzida nos dias de Moisés. Ele ainda diz, no verso 9, na parte final do verso 9, e me disseste, torna à tua terra, à tua parentela, e te farei bem. Deus disse a Jacó, Deus falou a Jacó. Então era com base no que Deus havia falado a ele, desde os seus antepassados. Com base naquilo que Deus estava falando a ele naqueles dias, que Jacó fazia a sua oração. No verso 12 ele repete, e disseste. Irmãos, nós não temos nada. Verdadeiramente não temos nada para falar com Deus, se antes não ouvirmos a voz de Deus. É a palavra de Deus que nos vivifica, é a palavra de Deus que nos reconcilia com Ele, é a palavra de Deus que nos faz conhecer sobre a sua obra salvadora. Então, irmãos, é com base na palavra de Deus que nós oramos. Se nós somos distantes da palavra de Deus, se nós não ouvimos a palavra de Deus, seja quando ela é ordinariamente pregada na igreja, seja na nossa leitura particular da Escritura Sagrada, nós realmente não temos muito o que falar com o Senhor. Notemos, irmãos, que a revelação de Deus foi o grande motivo e o principal argumento da oração de Jacó. Os pedidos que Jacó fazia estavam de acordo com a própria revelação de Deus. Já pensaram que argumento melhor do que este? Pedir alguma coisa que está de acordo com o que Deus previamente já havia revelado? Não existe melhor argumento que este para a oração. E de fato, é isso que Deus quer ouvir de nós. Uma oração conforme os seus santos desígnios. Basicamente, irmãos, a revelação da graça soberana de Deus que nos redime foi o que motivou Jacó a orar. Ele não conhecia tanto da graça redentiva de Deus quanto nós conhecemos hoje, posto que temos completas as Escrituras Sagradas. Mas o que ele conhecia era suficiente para a sua salvação, era suficiente para a sua santificação, era suficiente para a sua vida de oração, era suficiente para a sua vida de serviço e consagração a Deus. Qual é a nossa principal motivação e argumento na oração? Alguns usam como principal argumento, motivação e argumento a sua necessidade. Ora, nossa necessidade é um bom argumento, uma boa motivação e um bom argumento para a nossa oração. Mas as nossas necessidades não são nossos melhores argumentos. A própria Escritura Sagrada nos ensina que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas necessárias, como a veste, o pão, a moradia, essas coisas nos serão acrescentadas dia a dia, mas em primeiro lugar nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Pelo reino de Deus e a sua justiça, irmãos, nós devemos arriscar a nossa própria saúde, a nossa própria vida. É o que nós verificamos nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, ser fiel até a morte. Ser fiel até em face da morte, isso significa também, porque, irmãos, o reino de Deus e a sua justiça devem preceder as nossas próprias necessidades, por isso elas não são o nosso melhor argumento. Agora, o mais terrível argumento seria qualquer mérito de nossa parte. Nós não podemos pedir nada a Deus porque mereçamos. Não raro ouvimos de pessoas que professam a fé bíblica dizer algo mais ou menos assim: bem, se Deus julgar que eu mereço, eu vou receber. Irmãos, nós não receberemos absolutamente nada na base do que nós merecemos. Lembram-se de passagens da Escritura Sagrada, o que elas dizem sobre os nossos merecimentos? Sobre os nossos méritos? Ora, o profeta Isaías disse que a nossa justiça perante Deus é como trapo sujo, imundo. Irmãos, as nossas melhores obras estão manchadas pelo nosso pecado. As nossas melhores obras. Quem não está sujeito, num ato de misericórdia, pensar num retorno por causa daquele ato de misericórdia? Quem de nós não está sujeito a algum tipo de vanglória, de orgulho, por causa de um ato de misericórdia? Ora, quem diz que não está sujeito a isto é mentiroso. A Escritura Sagrada nos diz claramente: nós somos pecadores, todos pecaram. E quem não se julga pecador está completamente enganado. Então, irmãos, nós não pedimos nada a Deus com base nos nossos méritos. Pedimos, sim, fazemos nossas orações com base na revelação de Deus, com base na palavra de Deus que nos revela, que Ele graciosamente nos reconcilia com Ele mesmo, graciosamente nos salva, graciosamente nos perdoa os nossos pecados. Irmão, se Deus fosse puramente tratar os nossos pecados com justiça, nós seríamos simplesmente eternamente banidos da sua presença. É porque Ele age com misericórdia, é porque Ele perdoa gratuitamente os nossos pecados que nós somos aproximados dEle. Nós jamais poderíamos pagar pela ofensa de abandonar, de desobedecer ao nosso eterno e santo Criador. Irmãos, em segundo lugar, a oração do homem que prospera naquilo para o que Deus o chamou, ela manifesta o seu estado de satisfação em Deus. Jacó era um homem satisfeito. Ele, em alguns aspectos, estava numa situação bastante desconfortável. Ele havia vivido alguns anos numa terra agora estranha e fugido, com medo de seu irmão Esaú. Naquela terra estranha, ainda que convivendo com parentes de sua mãe, especialmente, Jacó experimentou o sofrimento daquela atitude tirana e desonesta de Labão para com Jacó. Jacó estava voltando agora para a sua terra e, embora ele tinha a promessa de Deus, de que Deus o abençoaria, de que Deus estaria com ele, de que Deus o guardaria, ele estava enfrentando uma situação totalmente nova. E ele tinha perigos a enfrentar. Mas Jacó era um homem contente, um homem satisfeito em Deus. No capítulo 28, verso 20 e verso 21, nós vamos ver que Jacó era um homem contente antes de ter qualquer coisa. Ele teve que abandonar, fugido, a sua terra. Mas vejam só qual era a expectativa de Jacó. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Irmãos, nesse voto que Jacó fez, o que foi que ele pediu ao Senhor? Se ele me der pão para comer e roupa que me vista. Isto quer dizer o quê, irmãos? Que Jacó não servia a Deus com o objetivo de obter vantagens de servir a Deus. Assim como há pessoas que servem aos seus patrões, que servem aos seus governantes com o objetivo de obter vantagem, obter lucro neste serviço. Não era assim que Jacó servia ao Senhor. Jacó servia ao Senhor com o propósito de glorificar ao Senhor. Irmãos, ele foi bastante simples na proposição do seu voto. Se o Senhor me der pão para comer e roupa que me vista. Isto significa, irmãos, a nossa disposição de servir a Deus em toda e qualquer situação. Deus quer isto de nós. Ele quer ver este coração em nós. Irmãos, não foi este o coração do Senhor Jesus Cristo? Não foi este o coração dos profetas que serviram ao Senhor no passado? Irmãos, é um coração contente diante do Senhor, que se satisfaz com a satisfação das suas necessidades. Vamos nos lembrar da oração dominical, o modelo de oração que propôs o Senhor Jesus Cristo. O que é que ele nos ensina a pedir ali? Pelo pão de cada dia. Irmãos, esse é o coração que nós precisamos ter. O coração contente em Deus, o coração satisfeito em Deus, porque Ele nos dá o básico, porque Ele atende às nossas necessidades básicas. Irmãos, vejam só como, alguns anos depois, Jacó se refere a Deus em oração. Verso 10 do capítulo 32. sou indigno de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois apenas com meu cajado atravessei este Jordão, e já agora sou dois bandos. Irmãos, o Senhor fora generoso com Jacó, não é verdade? Jacó pediu comida para comer e roupa para vestir. Jacó pediu que Deus o sustentasse para que ele cumprisse o propósito para o qual Deus o havia chamado. É assim que nós devemos orar. Mas Deus, irmãos, fez Jacó prosperar. Deus fez Jacó um vitorioso naquela terra estranha. Mas olhem o coração de Jacó, irmãos. Olhem só o que ele pensa a respeito de si mesmo. Eu sou servo de Deus. É esta a designação que ele usa para si mesmo. E ele ainda diz: sou indigno das tuas misericórdias e fidelidades. Jacó se considera a si mesmo um servo. Jacó se considera, além disto, um servo indigno. Parece muito com as palavras do Senhor Jesus, não é verdade? Irmãos, nós devemos nos considerar a nós mesmos servos inúteis. Irmãos, somos servos, somos indignos da misericórdia e da fidelidade do Senhor. Mas, irmãos, prósperos pela infinita graça do Senhor. Jacó, a respeito de Deus, ele dizia: tu és misericordioso e tu és fiel. Foi assim também que orou o rei Davi certa vez, lembram-se? O Salmo de número 131. É uma oração que revela também um coração satisfeito em Deus. Que revela o coração de um servo. Que revela o coração de um verdadeiro crente. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim mesmo. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Irmãos, este servo de Deus, ele com a sua atitude, com a sua oração, ele é um estímulo para o seu povo, para os seus irmãos. Irmãos, essa deve ser a nossa atitude diante do Senhor. Satisfação, contentamento. Irmãos, procuremos somente a glória de Deus em tudo que fizermos. Que as coisas que nos absorvem, que as coisas que tomam o nosso pensamento, tomam o nosso tempo, que o maior investimento da nossa vida, o maior comprometimento da nossa vida seja em promover, buscar a glória do nome do Senhor. Em terceiro e último lugar, irmãos, a oração do homem que prospera naquilo para o que Deus o chamou, manifesta a sua absoluta confiança no cuidado divino. Jacó já havia tomado todas as providências para o encontro com Esaú. No capítulo 32, do verso 3 ao verso 8, nós encontramos o registro da forma diligente como Jacó se preparou para o encontro com Esaú. ele organizou sua família, ele organizou seus servos, ele organizou todos os seus bens para aquele encontro com Esaú, que ele não sabia exatamente como seria. Ele tinha a promessa de Deus e era baseado na promessa de Deus que ele estava voltando para sua terra, mas ele não sabia o que aconteceria. Teoricamente poderia acontecer uma luta entre Esaú e Jacó. E certamente a preparação de Jacó para aquele encontro contava com esta possibilidade, embora isso não fosse absolutamente certo. No verso 8, nós encontramos uma conclusão das intenções, do planejamento e da preparação que Esaú, que Jacó havia feito para o encontro com Esaú. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então Jacó preparou diligentemente, ele tomou todas as providências necessárias para o retorno para sua terra. Ele fez tudo o que ele pensava que deveria fazer. Depois de ter feito tudo o que ele pensava que deveria fazer, ele orou. Isto mostra o quê? Que ele tinha plena convicção de que fazer o que ele tinha feito era necessário, mas não era suficiente. Aqui o texto, irmão, certamente não tem por finalidade mostrar o que é mais importante. Na verdade, irmãos, o que é mais importante é tudo aquilo que nós já temos visto, que a base das ações e das orações de Jacó era a revelação de Deus, era a palavra de Deus. E antes de tomar conta de todos aqueles preparativos, o coração de Jacó era, como já dissemos, um coração satisfeito em Deus. Mas ele ora, irmãos, porque todas as nossas precauções, todos os nossos cuidados, todos os nossos investimentos, todos os nossos talentos, toda a nossa ansiedade, todo o nosso trabalho, nada disso produzirá o fruto desejável se essas coisas não forem usadas por Deus, santificadas por Deus, para cumprir a finalidade que é o atendimento nosso, fiel atendimento nosso ao chamado divino. Irmãos, a oração que fez Jacó demonstra que Jacó confiava em Deus. Jacó não confiava na bondade do homem. Ele poderia ter pensado como muita gente pensaria: Esaú é meu irmão. Afinal de contas, nós somos do mesmo sangue, filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Ah, depois de tantos esses anos, não é possível. Ele não pode ser uma pessoa tão má, tão ruim assim. Jacó não foi confiante na natureza humana. Irmãos, nós também não devemos ser confiantes na natureza humana. Nós sabemos que nós somos uma raça decaída, uma natureza decaída. Fomos criados em justiça e retidão. Contudo, irmãos, somos pecadores. Jacó não confiava na bondade humana, mas também não confiava na sua esperteza. Certamente, irmãos, confiado na sua esperteza, ele conseguiu criar animosidade entre ele e o seu irmão. Lembram-se da ocasião em que o irmão dele, faminto, ao invés de, tendo ele pedido o seu cozido, ao invés de Jacó oferecer-lhe, propôs uma troca. Depois, juntamente com Rebeca, sob a liderança de Rebeca, Jacó enganou a Esaú e enganou ao seu próprio pai Isaac. Por isso ele estava fugindo. Então Jacó não estava confiando na sua habilidade, não estava confiando na sua esperteza, não estava confiando na sua estratégia, não estava confiando nem mesmo no presente que ele também preparou para o seu irmão Esaú, como vemos nos versos que se seguem à oração que ele havia feito. Irmãos, a oração precede, acompanha e finaliza as nossas diligentes preparações e demonstra que, apesar de nossa fraqueza e incapacidade pessoal, nós confiamos plenamente em Deus e que, isto é muito importante também, estamos firmemente comprometidos com o chamado divino e dispostos a não voltar atrás e a não deixar incompleta a obra que Deus nos confiou. Irmãos, poderia ser cômodo para Jacó também, que já havia prosperado, ao invés de enfrentar novamente seu irmão, partir para outras terras e ali dar continuidade à sua vida. Mas não, irmãos, Jacó tinha consciência de que ele era herdeiro de um chamado, de uma missão, de uma grande missão que Deus confiara à sua família, desde seus pais, Abraão e Isaac. Ele tinha consciência de que tinha um chamado de Deus para a sua vida. Ora, ele estava determinado também a cumprir o chamado de Deus na sua vida e não voltar atrás e não deixar incompleta a obra para a qual Deus o chamou. Concluindo, irmãos, esta é a oração que funciona, no sentido de, esta é a oração que realmente produz resultados. Porque esta é a oração que honra a Deus, porque esta é a oração que agrada a Deus, porque esta é a oração que consagra e santifica nossas vidas a Deus. E oração é isto, é a consagração de nossas vidas ao Senhor. Que Deus nos abençoe, aplique sua palavra a nós e nos enriqueça a vida espiritual através da prática diligente da oração. Que, irmãos, utilizemos a oração como um instrumento ordenado por Deus para que nós prosperemos naquilo para o que Deus nos chamou. Amém.